e um barítono muito conceituado e premiado internacionalmente. Maurício, sejas bem-vindo, a casa é tua. Por este problema técnico, tivemos de fazer uma alteração. É outra vez o coisa do Windows Movie Maker. Abre o grupo. Então já posso falar sobre a peça que eu vou cantar. É uma Ave Maria composta por Giulio Caccini em 1500 e bolinhas. E ele foi muito feliz, eu acho, nessa composição, porque ele não usou muitas. Né, muitas palavras, como nós falamos no Brasil, bolodório. São somente duas palavras, três, na verdade. Ave Maria, que se repete, e no final ele dá um amém. Então acho que é muito fácil para nós, cantores, que geralmente temos problemas em decorar a letra. Então eu escolhi essa música não só pela simplicidade da composição, mas pela beleza que está atrás dessa simplicidade. Mas o seguinte também é. Pedimos desculpa. Isto não estava tudo bom, mas o Fernando Hermano, sem culpa nenhuma, teve de vir aqui instalar um programa para podermos transmitir em direto via YouTube para todo mundo. E houve a necessidade A informática é como os espíritas, nem sempre funcionam bem. Né? Então, olhem, aqui está o Maurício, é a primeira vez, né? E tal. Sim, senhora. Eu não percebo porque é que está aquilo a aparecer. Ah, agora está bem, finalmente. Ok. Maurício, sejas bem-vindo. Então, como eu estava falando, Ai, mãe. Então, o que é que se passa? Melhor é mesmo fazerem separado, porque eu acho que ele está aí para a música e não para o vídeo. Não dá. Separado. Opa. Só um bocado deu, porque é que agora não dá? Qual pasta? Não, pá, porque é que ao bocado deu e agora não dá? Que agora. Já trocou, eu só confirmar para onde é que ele vai. Qual é o link? Está aí para o MP4, já está. Claro. Isto tem-se puxar tudo para a esquerda, percebes? O prato para a esquerda, só para não aparecer as coisas Gostaria de avisar que na terceira música que eu cantar, eu vou pedir, eu preciso de um coro. Isto não é groove nenhum. Ontem eu estive no Centro Cultural. Ali já era Óbitos ou já era. Ou ainda era. Vamos começar? Vamos começar? Ah, vamos, então vamos começar. Sem conversa fiada. O rato puxa sempre para a esquerda que é para você. A próxima canção é de um musical chamado The Sound of Music. Acho que em português brasileiro foi A Família do Raimi, alguma coisa assim. E fala das dificuldades que nós temos na vida, das montanhas que nós temos que escalar com fé, as montanhas que nós temos que remover. Sobe a chega ao fim, faz o teu destino, sonhe ao teu jardim, e o sonho será tua nova oração. Cada dia será uma nova lição. Destino, sonha o teu jardim, e o sonho será tua nova oração. Cada dia será uma nova lição. Sobe a montanha, vai, chega ao fim, faz o teu destino, sonha o teu jardim. Agora chegou a hora do coro. Talvez a gente possa ensaiar um pouco, né, no início. Aleluia. Quem conhece? Aleluia. Aleluia. Aleluia. Não é? Então, quando eu fizer assim, é o coro. Quando eu fizer assim, é o... Não, não, esquece. Ok, vamos lá? Now I've heard that there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Alleluia. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moon light overthrew ya. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Alleluia. I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool ya. And even though it all went wrong, I stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Obrigado. Maurício Virgens, espírita, veio de Colônia, Alemanha, de propósito para as Caldas da Rainha, gratuitamente, por amor à causa. Deus te abençoe, Deus te pague. É um encanto ouvir-te cantar dessa maneira. Ainda vamos ter a oportunidade de ouvir no encerramento deste evento. E queremos agradecer também, em direto, pensamos que o Hugo nos esteja a ouvir. O Hugo é um jovem da Associação Espírita da Albufeira, que eu não conheço, nem ele me conhece, mas que teve a gentileza e a generosidade de fazer estes belos vídeos que serviram de retaguarda às músicas do Maurício. Já agora aproveitamos para informar que, sem qualquer instinto comercial, que no intervalo, se alguém desejar, temos estes dois DVDs, CDs, perdão, de música do Maurício, que ele terá todo o gosto em autografar, se alguém quiser um recuerdo. Muito obrigado. Não, espera aí. E assim, o Lucas está-me sempre a cortar a palavra, não sei se já repararam. Maurício, eu vou fazer aquilo que toda a gente está aqui e gostava de fazer, mas como é humanamente impossível, vais ter que me gramar. É a sorte grande e a terminação. Obrigado, Maurício.